23.8. 251-232, ciente mesmo. Grato, boa noite, até logo. Comando 72, está um minuto para o através de Conde. Serviço radar encerrado, mantém o nível 190 e chame Aracaju na frequência 120.3. Chama Aracaju 203, Gol 72, grato, boa noite. American 229, Skok ID clear, I'm arrived down to 4,000 feet, connect 1016. Chame 259, decolada dos 45, chame controle Salvador, 120.8. Chame 259, boa noite, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, presente Leda, 6259. Star, good evening. This is 781, holding short of 108, ready for departure. Azul 2781, good evening, you're clear to line up and maintain position, threshold 10. Clear to line up and wait, runway 10, and Azul 2781, we just made a request to climb without restrictions from Marvel 1 departure. We won't be able to cross flight level 100 miles from shoulder you are. Azul 2781, I inform you, you maintain the minimal profile of your departure, it will be 3,000 feet until 2.5 miles of the VOR Salvador. So maintain 3,000 feet, 15 miles from Salvador VOR, is that correct? 2.5 miles. Alright, so 2.5 miles, Azul 2781. We're clear to take off, Azul 2781, to line up and take off, running 10, wind 180 degrees, 04 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Azul 2781. American 229, you're clear to final LSX Relay runway 10, descent to 2,000 feet, you'll pass on localized. Okay, cleared final for the LSX Relay down to 2,000 feet, we'll call established on final, American 229. É 259, chame agora Recife, frequência 125.1, alternado 123.8. Sigma 2308, meia décima nós, agora. To 781, airborne at 52, call the portal control 120.8, go to flight. 123, good night. Salvador departure, good evening, Azul 2781, pass 1100 to 1602. Azul 2781, ready contact from departure, climb level 160. Climb to flight level 160, Azul 2781, and I have to inform you there were two dogs behind us on the runway, just the beginning of the approach light of runway 10. Azul 2781, disregard the restriction on departure climb level 160. Say it again for Azul 2781. Azul 2781, disregarding restriction on departure climb level 160. Roger, climb 2160 to 781. American, did you not work established? American Church 9, complete final alert, contact tower 118.95. Okay, good night. Ingresso na 7. American 229, at traffic inside, wind 190 degrees, 05 knots, clear to land, runway 10. Tal 3290, sua identificação do CV chegada a bom médio 1 para o nível de voo 050. Para os 50, é autorizaria bom médio. Torre Gol 705, ponto de espera da 90, pronto, visual contrato, mesma coisa. Fechou no 705, 30, alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém 10, bom 1705. Ground at 00. This by your route and call ground 11.9 up. And right turn here 119 American 229. Uno 705, 30 decolagem, pressionou zero, vento 190 graus, 05 nasce. Decolagem 90, voo 705. Fase no setor, em saída. Meu November Oscar Whisky, na escuta? Barro meu November Oscar Whisky, autorizado o acionamento, chame o Pronto Dark, se informa no site agora livre, a partir das 01. Pronto, ponto de espera da 1-0. Tá 3897, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3897. 1705, decolado ao 02. Chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208 com 705. Controle Salvador, boa noite, gol no 705, cruza 1410, na Savo 1. Hoje gol 1705, contato radar, saída Savo 1, suba para o 360. Savo 1, 360, gol no 705. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 05 nas. Decolagem no zero, 3897, iniciando. Autorizado e o chame Taxiway Romeu para ingresso. Taxiway 3897, decolador 062, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa noite, 3897. Tá 3897, contato do radar, seleção Bruno, subo 320. Sobe o 320, nação Bruno, tá 3897, pode ir com a posição? Não, estou autorizado, 97. Obrigado. Ó, 3290, é presente, dona 3290, desça agora para 2000 pés, ajuste 10 no meio, livre LS, reporte no localizador. 1705, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25, 123, 8, boa noite, 705. Salvador, boa noite, Gol 1099, aproximando ponto de espera da 10 para onde? Gente, Gol 1099, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmativo. 099, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 220 graus, 089. Além de decolar da 10, Gol 1099. 290. 3290, Lidl, chame torre 11895. 1895. 9 Mirosky Whisky, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Operador Eltan 3290, final, baixou, fechou. Eltan 3290, avistado, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ajuste de altímetro 90, 16. 27, correction azul 2781, gonna receive center on frequency 126 decimal 0 or 128 decimal 8. 2781, contact the receive center 1260, could you confirm backup frequency? Backup frequency 128 decimal 8. 1288, thanks. Good night. Está livre, autorizado pouso, pistão zero. Vento 200 graus, 0612 de nós. 7, pouso autorizado, está 3290. Zona 099, decolador Zona 2, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1099, Arbora 1. No 099, contato radar, vai da Arbor. Seja para o meu novembro Oscuiz, que é tanto possível de ter de turbulência. Autorizado decolagem pista no 7. Vento 200 graus, 062 de nós. Decolagem autorizada, novembro Oscuiz. 290, solo zona 4, livre pista à direita, cheio de solo Salvador, 121, decimal 9. Número com isso, decolador 15, curva direita, né? Corredor axé, reporte aí, farol de Itapuã. Confirma intenções inicialmente no circuito ou ainda vai sobrevoar Interlagos? Vai fazer o TGL, se possível, pista 17 após, prossegue com o corredor axé. Vendor Oscar Whisky, autorizado curva à direita, cruzamento da final do 10, não há tráfego a reportar, reporte para Girabase, final 17. Vamos circuito da 17 pela direita. 7, direita, reportarei para Girabase, 17, November Oscar Whisky. Podia coordenar por 99 Índico? Aguarde. 1099, chame agora o centro Recife em 1260, alternado 1288, coordene direto com o centro, com voo. 960-28, voa. Rio, November Oscar Whisky, pronto para gerar base da 17. Romeu, November Oscar Whisky, autorizado, gerar base final 17, reporte final. Reportará na final, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, autorizado, toque remetido, piscina 7, vento 190 graus, 05 nas. Toque remetido, autorizado, November Oscar Whisky. Meu nome é Brasco Whisky, eu estou com a Remeteus 21, cruzando curva à direita, reporte para gerar base 197. Liberasco Whisky, prossegue corredor axé. O paciente vai reportar fora de Itapuã. Liberasco Whisky, aguarda transferência de comunicações. Aguardará a transferência de comunicação no Liberasco Whisky. Meu nome é Venderoso Calvície, que chame agora o controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, nome é Venderoso Calvície. Controle Salvador, o Papa Romeu November Oscar Whisky está mantendo o corredor axé a 1 no meu pé. Papa Romeu November Oscar Whisky, boa noite, mas o corredor axé no meu pé, você pode para o ingresso. Estarei para o ingresso November Oscar Whisky.